Dia 28, o dia da liderança e da determinação. O nascido no dia 28 carrega uma energia forte, independente e determinada. É uma pessoa que sabe o que quer e não mede esforços para conquistar seus objetivos. Seu espírito de liderança é nato e sua ambição o impulsiona a buscar sempre mais. Desde cedo, demonstra coragem e ousadia, não se contentando com posições secundárias. Quer estar no controle da própria vida e ter liberdade para tomar suas decisões. Por isso, não lida bem com ordens ou imposições. Seu caminho é liderar, inovar e abrir novas possibilidades. Tem uma mente estratégica e voltada para resultados, o que o torna extremamente eficiente no mundo dos negócios e na vida profissional. Sabe como transformar ideias em ação e como construir o próprio sucesso. Por outro lado, seu maior desafio está na paciência e no equilíbrio emocional. Muitas vezes, quer resultados imediatos e pode se frustrar quando as coisas não acontecem na velocidade que deseja. Precisa aprender que o sucesso é construído passo a passo. No amor, é intenso e apaixonado, mas também pode ser exigente. Gosta de se sentir admirado e respeitado pelo parceiro e busca relações que tragam crescimento e evolução. No entanto, precisa tomar cuidado para não tentar controlar demais a relação ou se tornar autoritário. Na vida profissional, se destaca em áreas que envolvem gestão, empreendedorismo, liderança e inovação. Pode ser um excelente empresário, executivo, investidor, político ou qualquer profissão que exija iniciativa e decisão. Quando entra em seu lado negativo, pode se tornar impulsivo, competitivo ao extremo e teimoso, querendo impor suas ideias sem considerar a opinião dos outros. Aprender a ouvir e a ouvir e trabalhar em equipe será essencial para seu crescimento. Sua saúde pode ser afetada pelo estresse e pela sobrecarga de responsabilidades. Problemas circulatórios, dores de cabeça e tensão muscular podem surgir quando não equilibra sua energia. Atividades físicas e momentos de lazer serão fundamentais para manter seu bem-estar. O que você precisa para vencer? Para um nascido no dia 28, o segredo do sucesso está em aprender a equilibrar sua força de vontade com paciência e diplomacia. Aqui estão três passos essenciais para potencializar sua jornada. 1. Desenvolva a paciência. O sucesso é um processo. Aprender a respeitar o tempo das coisas evitará frustrações. 2. Aprenda tal a trabalhar em equipe. Você tem uma energia forte, mas dividir responsabilidades e ouvir diferentes pontos de vista pode levar seus projetos ainda mais longe. 3. Equilibre ambição e bem-estar. Você nasceu para grandes conquistas, mas precisa lembrar que a vida não é só trabalho. O equilíbrio entre metas e qualidade de vida será seu maior aliado. Agora, a questão é: você está pronto para transformar sua determinação em um caminho de sucesso e realização?